Ainda tomaremos um café juntos. Um professor, diante de sua classe de filosofia, sem dizer uma só palavra, pegou um pote de vidro grande e vazio e começou a enchê-lo com bolas de golfe. Em seguida perguntou aos seus alunos se o frasco estava cheio e imediatamente todos disseram que sim. O professor então pegou uma caixa de bolas de gude e esvaziou-a dentro do pote. As bolas de gude encheram todos os vazios entre as bolas de golfe. E o professor voltou a perguntar se o frasco estava cheio. E voltou a ouvir de seus alunos que sim. Em seguida pegou uma caixa de areia e esvaziou-a dentro do pote. A areia rapidamente preencheu os espaços vazios que ainda restavam. E ele perguntou novamente aos alunos, que responderam que o pote agora estava cheio. O professor pegou um copo de café líquido e o derramou sobre o pote, umedecendo a areia. Os estudantes riram da situação quando o professor falou: "Quero que entendam que o pote de vidro representa nossas vidas. As bolas de golfe são os elementos mais importantes, como Deus, a família e os amigos. São com as quais nossas vidas estariam cheias e repletas de felicidade. As bolas de gude são as outras coisas que importam. O trabalho, a casa bonita, o carro novo. A areia representa todas as pequenas coisas. Mas se tivéssemos colocado a areia em primeiro lugar no frasco, não haveria espaço para as bolas de golfe e para as de gude. O mesmo ocorre com nossas vidas. Se gastamos todo o nosso tempo e energia com as pequenas coisas, nunca teremos lugar para as coisas realmente importantes. Prestem atenção nas coisas que são prioritárias para a sua felicidade. Brinquem com seus filhos. Saiam para se divertir com a família e com os amigos. Dediquem um pouco de tempo a vocês mesmos. Busquem a Deus e creiam nele. Busquem o conhecimento. Estudem. Pratiquem seu esporte favorito. Sempre haverá tempo para as outras coisas, mas ocupem-se das bolas de golfe em primeiro lugar. O resto é apenas areia." Logo, um aluno se levantou e perguntou o que representava o café. O professor respondeu: "Que bom que me fizeste esta pergunta, pois o café serve apenas para demonstrar que não importa quão ocupada esteja nossa vida, sempre haverá lugar para tomar um café com um amigo."